Feito música. Marco, bem-vindo. Não tem eu meio que não tenho método, né? Tem meio que cada música ela sugere um método próprio, uma abordagem própria. Ouvi dizer que teu cachorro não te cumprimenta mais. E eu sei que você não gosta de música velha. Mas eu tenho um CD dos Beat Boys num carro que não é meu. Vamos dar uma volta. O gorro do Papai Noel não entra na cabeça de quem já aprendeu a fórmula de Bhaskara. Já saiu a noite e já deitou na cama com alguém. Crescer uma merda, tudo se paga. Vamos dar uma volta. Louca do cachorro quente. Oh yeah. A maneira de desenrolar é sempre um mistério, né? A ser resolvido. A cidade nova ainda é nova. Vamos dar uma volta. Tem uma ideia inicial, assim, pode surgir em forma de um verso ou em forma de um pequeno riffzinho, assim, uma ideia musical em algum instrumento, no baixo, ou partindo de algum estudo, assim, que eu esteja fazendo, assim, de música, assim, sabe? Então pego alguma coisa que eu já tô meio que estudando ali, como tenho que fazer a música, começo a pirar em cima daquilo, assim. E, né, é um processo meio estressante, assim, digamos, mas rola. E daí, a partir daí, né, vou costurando, assim, com o que falta, botando o que falta, tentando fazer a letra. Complicado. Se eu fosse um barquinho todo fudido, você caminharia nas minhas tábuas. Eu não quero. quebrar. A noite tem o cheiro de um hálito de bêbado que fala no sotaque dos peritos do meu bairro. É um álbum que ele não tem nome, assim, é Irmão Vitor mesmo, que tem no YouTube, tem umas imagens, assim, da Lisa Simpson, careca, que é um surto, assim, é um monte de tentativas, né, que eu não tinha a mínima ideia como captar o som, assim, direito, então não tinha equipamento decente, eu não sabia usar os software de gravação de maneira decente também, então foi uma confusão, assim. Um peixe perguntou pro outro peixe como vai a sua sogra. Não sei, faz uns minutos que eu não vejo como anda a sua avó. Nem sei quem você é. Ficou preso, assim, no tempo como uma coisa imutável mesmo, não vou poder mexer mais. Isso tem um lado bom, de certa forma, sabe? É realmente uma espécie de fotografia, assim, de uma época e que eu não tenho como mudar mais, né? Esse modo, assim, de fazer, modus operandi que eu tenho, é muito devido a uma questão de temperamento, assim, sabe? Tipo... Thank you. Me sinto melhor trabalhando sozinho e sempre tive um pouco de dificuldade de fazer composição em grupo, né? Quando eu era mais novo, né, tinha minhas primeiras bandas, assim, na adolescência e tal. Um grande nó, assim, da minha vida era que eu não conseguia compor. Tentava, assim, fazer umas composições e tal, e não brilhava, assim, ficava, tipo, ficava meio patético, assim, não gostava, tinha vergonha. E as tentativas de compor em grupo eram uma coisa que me deixavam especialmente envergonhado, assim. Tanto que chegou um momento, assim, que eu tinha desistir, assim, de ser compositor, assim, quando eu tinha uns 19 e tal. Me mudei pra Porto Alegre e cheguei na cidade, assim, pensando, ah, na real, meio que tinha largado a música, você só é instrumentista, assim, às vezes tocar um violão, não sei. E daí, a partir daquele momento, começou a funcionar, que quando eu tava sozinho, assim, tentando sozinho compor, por isso, assim, que eu faço as coisas de uma maneira caseira, assim, sozinha. Assim funciona pra mim. E é uma coisa que eu tô tentando mudar, na verdade. Porque eu tenho a impressão que, tipo, entrar em contato com outras pessoas e ter a mão de outras pessoas, assim, no fazimento, assim, de um álbum muda a sonoridade dele, né? E eu tenho medo de começar a repetir uma espécie de composição, mas repetir uma sonoridade por repetir o meu método de gravação, entendeu? Cara, eu tenho uma interpretação, analiso, assim, os meus álbuns de uma maneira muito particular, assim, porque, né, que nem a gente tava falando, eu sinto que é um reflexo, assim, de períodos da minha vida e períodos emocionais, assim, diferentes, né? Então eu vejo o Passo Simples como uma espécie de... Ele é um álbum passadista, assim. Ele fala muito sobre a cidade da onde eu vim, que é Passo Fundo, né? cidade onde eu cresci e tal, e fui embora dela com 19 anos para mudar Porto Alegre. E eu sinto que todas as músicas fazem referência a alguma coisa de Passo Fundo, assim. Tipo, né, a música que abre é Órbitas ao redor da estátua de Vitor Matheus Teixeira, que é a estátua do Teixeirinha, que tem lá no meio da cidade. E a vibe desse álbum é realmente isso, que eu sinto que é como se eu estivesse dando, orbitando ao redor dessa cidade, que eu sempre ficava indo pra lá e voltando, indo pra Porto Alegre, vindo pra Passo Fundo. Então tem essa coisa meio de tipo... De nostálgica, assim, de falar da minha adolescência, da minha infância, etc. E daí, o Cronópio, ele já é um álbum que tem uma outra pegada, assim, ele já é mais sobre as coisas que estavam rolando na minha vida naquele exato momento, assim, sabe? Ele não é mais tão nostálgico, assim, daí eu já tinha... Eu fiz o Cronópio numa época que eu tinha me mudado de Porto Alegre pra Florianópolis, assim, meio que tinha largado na faculdade pra decidir, vou ser músico mesmo, assim, né, foda-se. E daí era, tipo, Cronópio, o título é meio que por isso, assim, é porque tem os personagens, né, do Júlio Cortázar, que são os Cronópios, né, são os Cronópios e os Famas, né, que são... Ele meio que faz uma divisão, assim, entre os mais, como se fosse, artísticos e tal, que são os Cronópios. E era a minha grande dúvida, por isso que tem um ponto de interrogação, é se eu realmente sou um artista ou será que eu sou uma farsa, entendeu, sabe, tipo... E daí era meio que essa a pegada, sabe, tipo, o que eu tô fazendo na minha vida, eu sou realmente, sabe, um músico, será que eu sou um artista mesmo, assim, e era um álbum sobre esses questionamentos, assim, de tipo, de mudanças de vida. E daí o Mariposário meio que foi uma pira parecida, assim, que foi, daí eu gravei ele completamente de forma itinerante, assim, então gravei algumas músicas em Passo Fundo, algumas músicas em Porto Alegre, algumas músicas em Florianópolis, daí me mudei pra França pra acabar o álbum, daí gravei um pouco em Lisboa, gravei um pouco em Toulouse e tal, gravei em várias cidades, e ele é realmente, tipo, um álbum que eu vejo como um período da minha vida de, tipo... Tá o tempo todo circulando e não tendo casa e tipo, não tendo casa, né? Tipo, me mudando o tempo todo, nunca tendo uma referência fixa, assim, de lugar. Então é meio que fases diferentes da vida, assim, que eu vejo refletidas no quando eu escuto o álbum, entendeu? Pandemia, assim, pra mim foi um desastre. Claro, pra todo mundo foi um desastre, mas pra mim no sentido de produzir, assim, músicas foi muito... foi um deserto, assim, sabe? Não... Eu meio que sempre dou um jeito, assim, acho que teve só uma música que eu fiz que eu meio que deixei na gaveta pra sempre, porque não consegui terminar, que ela me ganhou, entendeu? Foi, acho que foi uma só. Cristina, quando você melhora. Cristina, quando você melhora. Cristina, quando você melhora. Cristina, quando você melhora. Bah, essa é uma grande questão. Eu vejo, assim, minhas músicas, tipo... Cada pessoa acho que tem o seu motivo pra compor, né? Mas eu componho pra me conhecer um pouco, assim. Parece meio estranho falando isso, mas é real. Feito música. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Tô brincando, gente. Vai gravar isso aí.